Olá, meu nome é Eric Siqueira. Ah, vai dar risada, seu lazareto. E eu sou cursante de filosofia. Não. De novo. Parece que merda, hein, cara. Eu sou cursante. Beleza. Primeiro que tá ele ótimo. Chegou. Tá ótimo, próximo. Ele chegou naquela risadinha, next. Eu xinguei ele. Next. Não, já era. Next. Pô, próximo, vai. Nossa, mano, vou ter que falar de novo. Vai se fuder. Vai ter que falar de novo. Não precisa. Não, é isso mesmo. É isso não. Aí. Parece xingando o Eric, velho. Cara, nossa, eu acho... o José falou puta voz bosta ainda. O Gabriel, o Davi falou. Sacanagem, mano. Cara, é perfeito. É isso aí. Tá, então aqui, vai. Eric, de novo, tela. Que eu vou xingar você de novo. Pode falar já? Manda ver, cara. Todo seu. Meu nome é Eric Siqueira. Sou estudante de filosofia. Fantástico. Próximo. Olá, Eric. Olá, cara. Parabéns. Ok. Quem é o próximo? Gabriel, aprende-se. Olá, meu nome é Gabriel e eu aprecio os nativos. Excelente. José. Você é o nativo, né? Meu nome é José e eu sou mais um adepto em recuperação. Ok. Vai lá, Davi. Tudo bem, eu sou o Daniel Davi e eu sou libanês, eu acho, né? Talvez. Estudante de tipo assim, é isso. Essa piada é boa pra quem conhece seu nome, né, cara? É, realmente. Mas ficou assim. Então, esse é o aí paradoxo concreto. A gente aqui se dispõe a discutir sobre tudo, sobre nada e sobre qualquer coisa que a gente quiser. Se... A gente não sabe se isso vai dar certo ou não, né? Mas... Pois é, a gente se propõe aqui para gravar o nosso piloto sobre ciência e pseudociência. Na verdade, o certo é não é dar certo. Ou não. Se dá certo é porque deu errado. alguma coisa tem de errado pra ter dado certo. Então, mas ó, antes da gente falar sobre ciência e pseudociência, é legal a gente falar sobre os tipos de conhecimento, já que todos nós aqui somos metidos a pseudo-intelectuais. Existem alguns tipos de conhecimentos. Entre eles são conhecimento científico ou empírico, conhecimento artístico, o conhecimento de senso comum e o conhecimento mítico-religioso. Então, eu posso falar do conhecimento científico, tem a ver com o saber, com a dúvida, né? Então, a própria ciência está ligada à curiosidade. Mas na verdade isso daí não seria só pro pensamento científico, seria para qualquer tipo de pensamento. Exatamente, não é? Exatamente. Com a própria razão, né? Então a razão tá em tudo isso que você falou, não só na ciência. Uhum. É um erro hoje em dia todo mundo falar que só a ciência tem a ver com a razão, né? Isso é algo bem luminoso. É bem elitista. Mas o método científico começa com Descartes, né? E depois o positivismo dá uma ajudada. É, Descartes. No meio, mais pro meio científico, na produção de artigos, uhum, e tudo relacionado. Então, tem algumas regras, né, para eles passarem, como a falsabilidade, o duplo cego, para provar se é algo científico ou não. Uhum. Então, mas só que muitas pessoas consideram como o pensamento científico como o único tipo de pensamento ou viés que existe. Mas existem vários outros, né, que seriam também o senso comum. O senso comum, ele também é, assim como a ciência, ele muitas vezes é comprovado pela observação. Mas só que ele não tem o viés da falsabilidade, não tem o duplo cego, não é algo que tem muita base. Ou seja, muita coisa pode ser senso comum, né? Isso, muita coisa pode ser senso comum, muita coisa provém da observação, porém não é algo provável. Também tem o pensamento mítico-religioso. O pensamento mítico-religioso e o pensamento artístico, eles são bem parecidos entre si. Só que a questão do pensamento artístico é que ele não busca verdade definitiva para as questões do universo. Diferente do pensamento mítico-religioso, que ele já procura ter aquele viés de exatidão. É tipo assim. É a questão do sagrado, né? Por ele ser sagrado, ele acaba criando a realidade, ou um centro, né? Ou algo morfológico, algo que tem forma e que é real. Então, se é sagrado, logo ele é real, né? Isso. E outra questão do pensamento científico, que é bem importante, é a questão da revisão, que tudo é revisado sem parar. Afinal, toda vez que tem uma teoria, existem várias outras teorias para derrubá-la, entendeu? E se essas teorias que querem derrubá-la são derrubadas, é formada uma síntese que vai atualizar a primeira teoria. E isso que é o bom, né? Entre aspas, competição, né? Essa competição, e todo mundo gosta, até quem perdeu gosta de ter perdido, né? Porque é algo novo que ele aprendeu com quem ganhou dele. Porque se você fazer uma pesquisa e só ficar nela, não vai saber se é verdade ou não. Então, tendo uma competição, entre aspas, né? De outros cientistas fazendo a mesma coisa, procurando ter uma resposta diferente do que você teve, ou não, né? Só pra averiguar. É uma boa. Você pode pegar a astronomia e a astrologia, né? Elas se diferenciaram por isso. A astrologia continua a mesma da Idade Média e a astronomia não. A astronomia, que era junto com a astrologia na época, foi modificando, foi adquirindo mais conhecimento. Sentiu uma treta. A gente está focando muito nas vantagens do pensamento científico e a gente não falou muito dos outros pensamentos. Isso, porque, isso. Na verdade, é meio difícil pensar em uma vantagem para os outros pensamentos. Quais são os outros pensamentos que a gente falou, que vocês falaram mesmo agora? Mítico, religioso. Senso comum. Isso, senso comum. Mítico, religioso, senso comum e artístico mesmo, não era? Artístico é a mesma coisa que filosófico, se não me engano. Tem o pensamento. Eu não sei se vocês estão ligados pensamento sistêmico. Isso. Que ele vê o. É um pensamento científico, mas ele é voltado, assim, ele tem uma visão mais ampla, assim, ele tem uma visão meio que de longe de tudo, assim. Por exemplo, a visão. Transcendente? Hã? Uma visão mais transcendente das outras visões? Por exemplo, em biologia, assim, você pode focar em uma célula que seria o mais redutível possível, assim, de corpo humano. Uma visão sistêmica do corpo humano seria a visão de todos os órgãos trabalhando juntos, assim, interferindo no outro, entendeu? A visão reducionista, que é a mais... não sei dizer se é exatamente mais científica, mas... Minuciosa? Visão... Mais detalhada? Sim. A versão mais detalhada seria de você se aproximar de um órgão e ver como o órgão trabalha. Sim. E aí tem uma visão sistêmica de tudo isso, que é a interferência exatamente, a interferência que os outros órgãos têm sobre esse um órgão, entendeu? A interferência que esse órgão recebe do exterior dele. E até exterior desse exterior, né? Outros órgãos desse órgão. Sim. E por aí vai. Chega no nível. Exatamente. Em tamanhos astronômicos. É que faz lembrar da definição física, né? Do que é um sistema. Um sistema pode ser um corpo que interage com outros, mas esse corpo pode ter um tamanho desde atômico até astronômico, né? Pode ser desde o planeta Terra até mesmo uma molécula, ou até menor, senão um átomo. Então, mas eu acho que muitas vezes a gente erra ou até mesmo peca por, tipo assim, acreditar que o pensamento científico, ele não conversa com outros tipos de pensamento. Desde o pensamento filosófico, o senso comum e até o mítico e religioso. E tratam o científico como superior, né? Bom, pensamento científico, ele permite visão real do que acontece, assim. Através do método científico, você consegue ver o que, assim, deixando de lado o aspecto filosófico, realmente, deixa de lado mesmo. Seria, né? Porque eu ia falar, o artístico ia falar, mas o que é real? Isso é real? Daí é um pensamento artístico-filosófico, né? Não é um pensamento científico. Não, mas estou dizendo assim, Você já disse. Científico é palpável. Ele realmente deixa a filosofia de lado, deixa o transcendental de lado, assim. Uhum. Deixa. Deixa a própria lógica, né? De evidências e tudo mais. Quer ver um negócio que é meio polêmico? É psicanálise. Psicanálise não é ciência. Porque, tipo assim, por mais que o Freud venha falar sobre os sonhos... Então, tipo assim, quando Freud vem falar sobre os sonhos e tal, fala que dá pra ver sobre o... Tem uma observação do inconsciente. Mas mesmo assim, esse não é o único viés que a gente tem sobre os sonhos. O viés psicanalítico não é o único viés que a gente tem sobre os sonhos. Então, eu mesmo não trato a psicanálise como uma ciência. Acho que muita gente não trata, né, como uma ciência. É mais como uma filosofia. Porque, tipo assim, ela não trata de dados palpáveis. O próprio inconsciente não é um dado palpável, entendeu? Ele não é observável diretamente. Não, tipo... Não tem como você inferir como algo... Mas a psicologia é ciência, mas não trata isso, também de dados não palpáveis? Não. Não, a psicologia é diferente da psicanálise, porque a psicanálise ela trata sobre o inconsciente não é observável. A psicologia ela trata mais sobre o comportamento humano. Você não acha também, que... Né? Mas tu não acha que dá pra coletar dados assim sobre o inconsciente? Sobre o que a maioria das pessoas acha, então, como a maioria das pessoas reage a uma situação? Aí é que tá, será que isso... É justamente só o inconsciente, porque, por exemplo, a gente pode ter uma relação não que flerta com o inconsciente, ao mesmo tempo que a gente tem uma relação que flerta com o instinto humano. Até que... Aí tu vai falar, mas o instinto é do inconsciente, não é isso que o Freud falaria? Olha, tipo assim, eu não sou especialista, né? Mas, tipo assim, o Freud ele não fala tanto sobre instinto, ele fala mais sobre pulsão. Pulsões. Isso. Que todo mundo tem uma pulsão de vida, né? A pulsão de vida é o quê? Tudo aquilo que você vai procurar, tipo assim, é tudo que você vai fazer, você tá procurando alguma coisa que tenda a um prazer, a, tipo assim, você se sentir bem e tal. Mas, então, a questão é essa. Tipo, uma teoria assim, quase filosófica, né? Então, não é uma teoria exata. Mas, tipo... Não é algo, não é, você não pega o inconsciente e vai falar, isso daqui é observável, porque não é. Mas é que tá. Isso aí é racional, do mesmo jeito. Então, por que ele seria inferior à ciência, que também é racional? Não, mas religião e mito também é racional, cara, em certas Exatamente. Partes. Exatamente. Senso comum em certas também. Partes, não, em todas as partes. É que nem o você senso comum. Você precisou de um raciocínio pra formular. É que nem senso comum você falar que, sei lá... Astrologia. Tá, astrologia. Cara, eu não conheço um bom exemplo de astrologia pra falar que foi um pensamento... Se a gente pegar um exemplo de religião, falar tipo assim, olha gente, eu tô vendo uma caneta aqui na minha frente, eu vou pegar essa caneta. Essa caneta, alguém criou essa caneta, ela veio de algum lugar, logo essa caneta teve algum criador. Se essa caneta teve um criador, é bem provável que eu também tenha um criador. Esse criador pode ser Deus. Esse pensamento... Isso é silogismo básico, então, né? O silogismo clássico. Isso. É totalmente racional, né? É racional, é lógico. Cara. Não é alguma coisa... Exatamente. Ai, que idiota, não sei lá o quê. O pensamento religioso é muito inferior ao pensamento científico. A partir do momento que você usa razão, você científico. É racional. Pois é, cara. É uma coisa agora, racional. Não, agora. Você Diga. Não está... coletando evidências, ou então... Isso! O pensamento, o senso comum, o artístico e o religioso, ele não precisa de coletar evidências e ele não precisa ser reproduzível em todos os campos. Eu acho que tem uma diferença no senso comum aí. Porque por o senso comum, pra mim, ele deve ter evidências. Não. Porque as evidências, é algo cultural. Mas as evidências não são reproduzidas em qualquer circunstância. Tudo bem, mas para você ter um senso comum, você precisa de uma criação social. Então acaba sendo meio que cultural. Uhum. Então. Ou pode ser um, algo então, cultural no futuro, então, né? Mas pode pra, ser algo é, então você usa ciência, evidências, mas não isso. são evidências detalhadas. Então, não, mas a questão é que para a ciência você não pode usar só evidência. Você tem que ter evidência e esse fato tem que ser reproduzível você em tem que ter uma, outras regras, circunstâncias. Né? Esse fato não precisa ele só tem... de um lugar para ser reproduzível, ele tem que ser reproduzido em outras circunstâncias também. Tem que ser testado por todo mundo que quiser testar. Isso. E é, ele tem que dar certo em todas as vezes. Uhum. Sim. Sim, sim. Caso é... contrário, toda. Uma falha já acaba com toda acaba a teoria. Com teo... Perfeita, né? Se tem duas teorias e. E se tem duas teorias que dizem sobre a mesma coisa e as duas fazem sentido, a que é aceita é a mais simples. A que possui, a que chega num resultado de maneira mais simples é a que acaba sendo aceita. É, tipo, se você tem duas teorias que dão certo, uhum. e uma for complexa e a outra menos complexa, mas as duas dão o mesmo resultado, a que é menos complexa vai ser aceita. É o caso do Sol como centro do sistema solar. Porque... É o que nosso sentido nos nossos cinco sentidos, né, os mais... É, que nos enganam. Nos enganam, segundo de, exatamente. Segundo o DK. É, tipo, as descobertas científicas, elas não mudam os nossos sentidos, entendeu? As pessoas têm que ir atrás, entender toda a teoria, uhum. todos os cálculos, tudo certinho. E, tipo, as inovações científicas... Inovações científicas não, mas as descobertas, elas não alteram os nossos cinco sentidos, digamos assim. A gente, acho que a gente já deu, né, uma breve explicaçãozinha do que, mais ou menos, do que é o processo científico. Então, gente, mas o que bosta que é uma pseudociência? O que é uma pseudociência, gente? A palavra pseudo quer dizer falso, né? Exato. Ela se assemelha a uma ciência... No campo que, tipo assim, o texto que ela usa, a fala que ela usa, tal, é uma coisa parece que induz, ciência. Que parece uma ciência. Porém, não, ela não segue a questão de ser reproduzida. Eles não consultam referências, eles não investigam. Não há uma investigação e uma preocupação com a reprodução e nem com como há na o questão método da ciência. Científico, né? Na verdade, não uso o método científico, né? Então, isso, não é usado o método científico. Então, não, é, então, formulam algo. Deu automaticamente certo, tá acaba tudo certinho. Não dando uma lógica. Certo. Não é uma religião, porque implica em muita coisa, né? Por exemplo, florais, homeopatia, astrologia, eles acabam interferindo na sociedade de forma bem direta, mas diferente da religião. E continua a mesma coisa, sem diferente, modificações. Diferente sem da ser religião, reputados. Porque eles usam o viés como se fosse de uma são ciência. São intocáveis. Isso. Seria intocável? Exatamente. Aí o que ele faz? Ele se aproveita do senso comum para achar que aquilo é ciência. Porque quanto mais tempo vai levando, mais as pessoas acham que é ciência. Então eu tenho mãe, vó que fala que a homeopatia funciona. Uma eu tenho mentira. Mãe que acredita em florais e acredita que umas raízes vão melhorar, vão curar o câncer. Só pra explicar, gente, o que é a homeopatia? No que constitui homeopatia? Vamos supor que meu amigo Gabriel está doente. Eu vou fazer o seguinte, Gabriel. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um composto dessa doença, sei lá, a sua gripe... Vou pegar ela, sei lá, como pegar seu sangue e botar num conta-gotas, daí vou botar em 1 litro de água. Vamos pegar um mililitro do seu sangue e colocar em 1 litro de água. Seu sangue coloca em 1 litro de água e a gente balança. Daí a gente faz aquela balançadinha, só sabe? Só que isso tipo, é meio nojento, misturando, né? Misturando todinho. Mistura como se fosse todinho. Eu ia falar, põe um pouco de todinho. E daí a gente tá, balança pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Daí a gente vai ter uma solução. Dessa solução, a gente pega num conta-gotas, 1 mililitro também e joga em outro litro. Balança novamente. Ou seja, É, um mililitro de um litro. É, então, daí você pegou... É um milésimo de um litro. Um milésimo. E um milésimo desse um milésimo. Então, isso. Tem um milésimo, você pega milésimo esse do seu sangue esse em você. Novo um milésimo, balança de novo, chacoalha, mistura com um litro de água. Dessa nova mistura, você vai pegar um ml, jogar de novo em um litro, misturar, pegar dessa mistura um ml, jogar de novo em um litro puro, né, claro, misturar dessa mistura, pega um ml, e quanto mais misturas tiver, mais potente é o remédio. É, mais água é. Isso, é. Mais é, água então, ele é. Ou seja, quanto mais fraco. Vai ter uma hora que vai ser só água, quanto mais e você fraco vai ele saber. É, cara, mais o forte. Bom é que vai matar sua sede, então. Não, porque eles vão estar em gotinhas, né? Vou deixar. Ah, verdade. Então, mas tipo assim, eles partem daquela ideia de que a cura vem da própria doença. E quanto mais essa doença tiver diluída... É uma ideia científica do vírus, né? É uma ideia, na verdade, da vacina, né? É. Que, tipo assim, o vírus enfraquecido vai ser ele quem vai fazer com que seu anticorpos conheça o vírus, né? E daí, para o vírus não enfraquecido, quando ele entrar em contato com o seu corpo, você ter a possibilidade da cura, né? Por causa do sistema de anticorpos. Salvo exceções, né? Isso. Ah, salvo exceções. Mas a questão da homeopatia, se você pegar um ml do seu sangue, sei lá, colocar em água, e depois diluir de novo, vai chegar numa hora que não vai ter mais nenhuma informação daquela gota inicial. Isso com qualquer coisa, sei lá, você está com tosse, se tiver remédio homeopático de tosse, sei lá o que eles vão colocar na água, diluir, no final você só vai estar tomando água mesmo, sabe? É, daí você pode chegar põe e falar... Põe sozinho, né? É, daí você pode chegar põe e falar, não, mas não sei lá o que, mas minha tia, tal, que tinha uma doença, ela foi curada da homeopatia. Cara, se ela tiver febre, meu... Não, mas peraí. Ela foi curada, mas ela frequentava um médico, então... Isso. Né, só pra... Então, aí a questão é... A gente entra em outro assunto que acho que seria legal a gente destrinchar... Efeito placebo? Isso, Eric. E o efeito placebo, ele é o efeito de que o seu próprio corpo ou sua própria mente... pode se curar devido a certos estímulos que você recebe. Como, por exemplo, o próprio ato de você tomar remédios, o seu cérebro pode achar que você está recebendo uma cura, e isso pode levar o seu sistema imunológico a agir de maneira mais forte. Ou seja, por mais que você não tá tenha... Curado, por mais que você não tenha tomado um remédio de verdade, se você tomou uma pílula de açúcar ou de farinha, o seu cérebro, achando que você tomou um remédio, ele vai fazer com que, abre aspas, você se cure, fecha aspas. É, isso tem muito no senso comum já, tipo, muita gente, por geração, falam isso também, e você pode ver isso em filmes, aquele cara tá à beira da morte... Só depende de você. Tem tantos filmes assim, tem tantas histórias assim. Só depende de você agora. Se você tiver força de vontade, você vai viver. Ou seja, não vá pra luz. Você tem a oportunidade de não ir. Então não vá. Mas enfim, é como se colocar a culpa da pessoa de estar doente, né? Também, às vezes, né? Às vezes. Pô, mas você não se curou. Também você não acreditou que você ia se curar? É, como então. Você ficou. Por isso que não é de lei, sabe? Não é de lei você achar, eu vou me curar, então... Pode ser simples tudo. Coincidência, não tem estudo nisso. É, não tem estudo comprovando isso. E outra coisa é que os médicos homeopatas, eles, tipo assim, eles são contra a medicina no ponto que eles falam que o tratamento que a gente recebe dos médicos é muito mecânico. E não tem uma empatia. Então, se você for no médico homeopata, ele vai fazer mais ou menos o trabalho de um psicólogo. Chegar e perguntar, tá tudo bem, tal, tem algum problema na sua vida? Me fala sobre ele. Não, calma um pouquinho. Eu vou dar aqui uma solução perfeita pra isso. Então, essa água eu peguei de um corpo de um... Mas não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando não, é do médico homeopata, ele dá atenção pra você. Nisso, a psicanálise tem um ponto que eles acreditam no alívio dos seus problemas através da fala. Ou seja, só de você falar sobre aquilo que tá te incomodando, já vai trazer uma melhora. E isso é comprovado. Uma melhora mental. É, então, e isso é comprovado. E uma melhora mental, muitas vezes, pode levar a uma melhora corporal. Então, esse negócio de você melhorar através de você falar sobre os seus problemas, isso é científico. Porém, você pegar uma solução, sei lá, diluída não sei quantas mil vezes, que só virou água mesmo, e falar que aquilo cura, não é científico. Não mesmo, isso acaba sendo, né, igual eu disse, do senso comum, né, então as pessoas acabam assimilando isso como verdadeiro e vai tirar isso da cabeça, aí fica cada vez mais difícil. Uhum. Então hoje em dia tá sendo legal por isso, tá tendo muita informação sobre o assunto, então tem muita gente mudando de opinião, pelo menos as pessoas da nossa geração, discute, né, com os mais velhos, fala, não, isso não funciona, eu não vou fazer isso. Esse exemplo que você deu da homeopatia, se uma pessoa tem gripe, ela toma um remédio e depois de uma semana se cura, vai falar, porra, foi o remédio homeopático, nossa, que legal, isso funciona. Olha, nossa, muito bom. Mas esquece que o vírus, em uma semana, pode sair do corpo facilmente, pode ser... O próprio sistema imunológico vai conseguir vai dar conta do vírus. Aquelas pessoas que... Além de tomar o remédio homeopático, eles vão ao médico. Então eles estão tratando com o médico. Só não tem, que eles não têm certeza, né? Eles tentam todas as coisas. Então, tipo aquela pessoa que quer emagrecer e toma todos os remédios. Mas não tem problema. Não tem problema você se tratar em dois médicos. Que o Gabriel estava dizendo justamente isso. Não tem problema você se tratar em dois médicos. O problema é de, tipo assim, você ir no médico homeopata e ir no médico normal. Daí você fala, foi por causa da homeopatia que eu me curei. Mas tem alguma consideração, Gabriel, sobre isso? Sobre a homeopatia? Tem alguma coisa na sua... Alguém de sua família aqui? Eu tenho bastante. Ah, que tem. Não precisa... Todo mundo tem, né, cara? Mas sim. Enfim, a parte da pseudociência. Os membros do paradoxo concreto lembram que você não precisa se identificar e não precisa gerar provas contra si mesmo. Nas partes de pseudociência, fica uma briga, porque ninguém é contra a pseudociência, mas o problema é ela atrasar o avanço da ciência. Uhum. Entendeu? Por exemplo, tem gente que tem conspiração sobre a vacina, que a vacina faz mal, que a vacina é uma a conspiração de que vacina é para um controle mundial dos Estados Unidos, todo o governo. Como que é que se você tomar a vacina, vai dar autismo? Vai dar uma doença que o governo vai usar para controlar você. Então, esse foi a ideia, o estudo de um médico... Que falseou, né? Ó. Então uma laranja podre aconteceu que as pessoas acreditaram e ficou na sociedade esse. E a questão é que, tipo assim, para as vacinas funcionarem, uma boa parte da população tem que se vacinar. Se for só meia dúzia numa população de centenas ou milhares de pessoas, a vacina não vai dar certo realmente. Tem que todo mundo... Eles esquecem que algo de hoje, simples como a gripe, já matou 500 milhões numa de suas epidemias. Tem que ter uma barreira, né? Na verdade, uma pessoa que não se vacinou vai ter que ter uma barreira de pessoas vacinadas. Uhum. É pro vírus ficar cada vez mais fraco, né? Isso. Então, tipo assim... Aí evita um caso de epidemia. Uhum. É como acontece no caso de, tipo assim, pessoas idosas, crianças e mulheres grávidas, que não têm um sistema imunológico muito forte. Então, para que elas não peguem a doença, o resto da população tem que estar vacinado. Exatamente. Não dá pra resolver isso, né? Sem uma conscientização. Isso. Não adianta falar, o governo não tá nem aí. Lógico que tá, o governo vive incentivando na parte científica de vacinas e tal. Nenhum governo quer ver seu povo doente, né? Então no Brasil é muito bom o sistema de dar genérico grátis e tal. Mesmo que tenha muito defeito, isso ainda é bom, entendeu? Acaba atingindo uma boa parte da população que não tem acesso. Então você não tem aquela desculpa, ah, vou usar o remédio homeopático porque eu não posso ter remédio. Mas, tá, muita gente não pode, mas não é por causa disso que você vai usar remédio homeopático e nem por isso você vai deixar de tentar um genérico grátis, né? É, e você falou sobre atraso da ciência, e uma parte das pseudociências que eu acho bem interessante é que muita gente chama de charlatanismo quântico. O charlatanismo quântico é aquele negócio de você pegar a física quântica, que é um negócio que não é entendido por muitas pessoas, inclusive a gente, e falar, ah não, isso acontece por causa da física quântica, que é muito complicado, não sei lá o quê, e tal, você tem que aceitar porque é física quântica e você não conhece. Muita gente usa isso como, sei lá, a venda de várias coisas como cura quântica, tratamento quântico, não sei lá o quê. É igual aquela parte de falar, tem não sei o quê, tipo, ah, esse sabão é feito de mel, e mel é bom pra pele, então esse sabão faz bom pra pele. Compre o sabão porque é feito de mel. É também aquela questão de que, mas por que que isso acontece? Ah, por causa da física quântica. Ou seja, não dá nenhuma explicação sobre o que é física quântica, usa-se totalmente de um campo científico sério para falar de alguma coisa que muitas vezes é místico e não é comprovado. Você vê gente falando, com a física quântica é possível você atravessar a parede. Isso daí não, cara, não é assim que funciona. Exatamente, tipo, o que a gente tem de evolução da física quântica é tudo quanto quer tecnologia, cara. Uhum. Então, se você pega um vidrinho com um, sei lá, um ursinho de pelúcia... Gente, é interessante a gente falar um pouquinho sobre física quântica. O que que é física quântica? Não, Zé. Por que não? Não, cara, porque vai alongar demais. Não, olha, física quântica, eu não vou falar sobre o que é quantum, sobre, sei lá, sobre salto quântico, eu não vou falar sobre isso. Física quântica é o campo da ciência que estuda o mundo e as relações subatômicas. Certo. Ou seja, tem um átomo é composto por elétron, próton e nêutron. O que acontece no elétron, no próton e no nêutron? Sabemos que um elétron, quando pula de um lado e vai para o. Pula de uma zona e vai para outra, solta um fóton. Esse fóton tem a ver com a física quântica. Não. Então, esse fóton é o que libera energia muitas vezes demonstrada em forma de luz. Ok, já tá dentro. Exatamente. Você vai estudar ele através da física quântica, por causa um exemplo. Então, mas a questão é, eu quero deixar simples. O Eric é o maior inimigo dele mesmo. Ele mesmo falou que não era para detalhar e ele mesmo. Então, eu quero deixar simples, falar, física quântica é o que trata de assuntos subatômicos, para falar justamente que a física quântica não é o que vai permitir você atravessar paredes e nem o que vai garantir que, sei lá, que você tenha que... Ah, como a lince negra atravessa paredes? Hã? Como a lince negra atravessa paredes? Esse é um assunto, acho que, para um outro programa, cara. Então é que, já chamada. Que a área da física quântica é tão nebulosa, muita gente se aproveita dela para ficar criando, para charlatanismo, né? Que é o chamado charlatanismo quântico. Tipo assim, cura quântica. Eu vou falar aqui, o Davi viu, o Gabriel viu. Eu tive uma professora de ciências da natureza, não vou citar qual, e ela disse, quando o seu corpo está com uma energia positiva, é que seu corpo está repleto de prótons, e quando encontra uma pessoa com energia negativa, que está repleto de elétrons, vocês se atraem. Por isso que tem dia que a gente fala, como eu tô triste, ai, como eu tô animado. Isso tem tudo a ver, cara. Eu pensei que só eu tinha percebido isso. Meu Deus, cara, foi na escola. Não, mas não é só uma vez, sempre. Eu pensei que só eu tinha percebido essas coisas aí. É, esse essencialismo quântico daí. Aí já é um essencialismo. Tem uma essência na física, no mundo quântico. É muita gente que reproduz esse discurso, tá, e tá, sei lá, mas isso que nem... Tudo que a pessoa vai explicar, se ela não entende alguma coisa, fala, mas isso daí é sobre física quântica. Então, quando a pessoa dá essa desculpa da física quântica, é como se ela não precisasse explicar mais nada, né? Não. Tipo inconsciente, né, cara? Tipo inconsciente. Isso acontece por causa do inconsciente. Não é uma explicação válida. Na verdade, tipo assim, em algumas circunstâncias pode ser, mas... Não, mas a própria neurociência disse que uma hora a gente vai conseguir estudar o inconsciente. Não é algo que não dá pra estudar. E a gente tá chegando lá. E a questão é, a gente não precisa de usar o inconsciente pra explicar o comportamento humano. Porque a própria psicologia... Mas pode revelar muita coisa, a né? A psicologia comportamental faz isso, cara. Agora, tipo assim... Não, mas tipo, no inconsciente, se a neurociência explicar, é a neurociência, né? Uhum. E aí, Gabriel, Davi, vocês querem falar sobre outra pseudociência? Ô, Gabriel, tem a parte da... O exemplo da guerra, né? O Eric sabe do exemplo, mas vou contar. Fala aí. Quando duas tribos... eu vou contar tribos, né? Mas... Um exemplo, quando duas tribos fossem brigar, uma guerra, né? Eles. A tribo que tinha uma fé que, assim, eu não vou morrer hoje porque Deus não quer que eu morra, eu sou guerreiro. Essa tribo era melhor, saía melhor na guerra do que a outra que não acreditava, entende? Porque isso dá uma força de vontade nas pessoas que. As pessoas, nas guerras do mas a Inglaterra, dando um exemplo mais, digamos, mais, sei lá, mais europeu, sim. Cruzadas, vamos mudar as cruzadas aí? Não, tipo, Inglaterra versus França, que tem a rivalidade de sempre, né, que sempre teve. Tipo, o Deus tava do lado dos dois, né? Tipo, os caras, a igreja de cada lado falava assim, não, Deus... Mas tá, a igreja tava mais perto da França, olha lá. Não, tipo, os franceses falavam assim, não, Deus está do nosso lado, nós vamos vencer a guerra e tal. E na Inglaterra falava a mesma coisa, Deus está do nosso lado e tal. Porque... Cara, você tem que, né, você tem que falar isso pra motivar a galera. É, mas assim... É igual numa partida de futebol, o time que ganha é o time que Deus torceu. É, mas a concepção que eu tava falando é que a tribo que acreditava em alguma coisa se saía melhor na guerra do que a tribo que não acreditava. Sabendo que eles iam ganhar, dava uma força de vontade, né? E eles se sentiam grandes, né? Se entusiasmavam e aí acabavam ganhando a guerra. Porque, né, entusiasmo, né, Deus em si, Deus incorporando, entre aspas, a alma, né, deles ali, ajudavam eles. Mas aí que tá, esse caso eles perdessem, né, Deus não, eles não teriam acreditado tão forte em Deus, por isso que perderam, né. Então, sim. Se eles ganhassem é porque teriam acreditado de forma forte. Ou seja, Deus ganharia o crédito de qualquer jeito. Não Deus cristão, né? Lógico. Não... Não o judaico. Isso não é pra qualquer tipo de Deus, né? Mas isso implicando na pseudociência, a própria religião, acho que ela pode ser incorporada na pseudociência. Quando falam que. É que tá, é complicado. Porque antes o que era ciência vira hoje pseudociência, né? Hoje em dia tem muita gente que defende que a Terra ainda é o centro do universo, né? Então, por mais que você aceite. Algo hoje, amanhã ele pode se tornar inválido. Se você continuar protegendo ele por um certo tempo, ele pode acabar virando, se tornando uma pseudociência. Uhum. Então a ciência de agora, eu duvido eu que aconteça, mas pode ser que aconteça, muitos dados científicos podem acabar mudando e no futuro acabar sendo uma pseudociência, deixando muita gente triste, né? Igual acontece com a química a cada 10 anos. Então, gente, acho que a gente já tem um pouquinho de conteúdo, né, pra um episódio piloto. Talvez o programa vá pro ar, talvez não. Talvez não. Né? Nós vamos descobrir isso em breve. E compartilhem, se puder, o podcast. Pois é. Lembrando que o nome do podcast é... Paradoxo concreto. Paradoxo concreto. Paradoxo vai ter sentido, concreto. Tá? Esse vai, nome vai ainda ter não sentido. Teve sentido, mas vai ter. Mas vai ter sentido. Não tem, mas vai ter. Então. Mas é isso aí, gente. Falou pra vocês. É isso aí. Falou. É isso aí. Gente. Falou. Pronto, aí pode terminar de gravar. É que eu tava solitário esperando o Davi. Eu também, mas.